nas bodas de Caná. E o vinho a faltar, ele a água transformou. Em Betânia, seu amigo ali morreu, mas Jesus a ordem deu, Lázaro ressuscitou. É sempre assim, quando ele quer agir. Chega, não falta peixe, não falta pão, não falta graça, não falta unção, quando ele está neste lugar. E quando ele chega, a igreja canta, não resiste, levanta, ele está na festa, é só glorificar. Então glorifica, glorifica, glorifica, glorifica, glorifica, Jesus presente está. Então glorifica, glorifica, glorifica, glorifica, glorifica, ele está neste lugar. Jesus chegou aqui nesta reunião, vai tocar teu coração, tua vida vai mudar. Agora andando por aqui, glorifica o seu nome, tua bênção vai chegar. É sempre assim, quando ele quer agir. Está presente, todo mal tem que sair. Quando Jesus chega, não falta peixe, não falta pão, não falta graça, não falta unção, quando ele está neste lugar. E quando ele chega, a igreja canta, não resiste, levanta, ele está na festa, é só glorificar. Então glorifica, glorifica, Jesus presente está. Então glorifica, glorifica, glorifica, glorifica, glorifica, ele está neste lugar. Então glorifica, glorifica, glorifica, glorifica, glorifica, Jesus presente está. Então glorifica, glorifica, glorifica, glorifica.